Salvador, bom dia, o voo 1804, tem que dar foco pra aqui. Voo 1804, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça pra 5 mil pés, 1018 o ajuste. 5107, desça para 2000 pés, 1018, livre LF X-Ray, informa na final baixada travada. 2018 no ajuste, autorizado LF X-Ray, reportaremos na final contra enxergado. 3507. Bom dia, o Bono 705, ciente da Golf. Bom dia, no 705, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1018. 4.000 pés, 1018, no 705. Gol 804, desça para 2.000 pés, 1018 permanece. Desça para 2.018, gol 804. 517 visual com a pista, estabilizado. Afirmativo, baixado travado. Torre Salvador, 98-6. 86, até daqui a pouco. Bom, 804, livre LS, X-Ray, informe na final, baixado travado. Baixado final, X-Ray, baixado travado, voo no 804. Bom dia, o TAM 3597 passou em Dias Serra, baixado travado visual. Sim, a gente está 3597, avistado, está livre o pouso na ano zero, vento é variável com dois nós. TAM 3597. 3597. No solo 37 e táxi via Alfa e Juliette, gate 4. Alfa Juliette vai pro 04, tá 3597. Final do X-Ray, baixado, travado, voo no 804. 804, chame Torre Salvador, no 93-6. 86, a boa. Torre Salvador, muito bom dia, voo no 804, passando externo, com trem baixado e travado. Bom dia, voo no 804, avistado, está livre o pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, pista 10, voo no 804. controle Salvador, bom dia, atacado 9832, está atendido a Golf, passo ao 160, descida para o 165. Apsa 9832, se identifique, chegada Mari, desça ao 050. Identificou, 4506, desce na Mari para o 050, 9832. Voo no 7 no 5, desça para 2000 pés, 1018 permanece, livre LS. 2000 pés, 1018, livre LS, voo 197 no 5. Gol 1804 no solo aos 42, táxi via Alfa e Juliette, gate é o 10. Alfa Juliette, gate 10, gol 1804. American 980 is descending to 110. Good morning, American 980. Squawk ident cleared among arrival. Descend to 050. Okay, caught new for the Amman arrival 050, American 980. direção 3.97, o nosso cliente da informação, Golf. Tá 3171, confirme, chamou a torre? Tá, se receber a cópia, cheque seu rádio, clareza e intensidade Una. E agora como recebe? Alto e claro. O tá 3171, aguarde só um instantinho pra cópia, o Guarulhos, o nível 360. Tá, a gente seria interessante o 320, o 3171. Gente, será coordenado e em um instante eu volto com a cópia. Ok, aguarde. Cargo 9832, passa 060 para 050. 9832, desça para 2000 pés, 1018, livre LS X-Ray. Desce para 2000 com 1018, está livre para o X-Ray, 9832. Voa 715, uma milha para externo estabilizado. Afirmativo. Torre 193.6, bom dia. 26, obrigado. Salvador, voo no 715. Voo no 715, avistado, está autorizado o pouso na 110, o vento é calmo. Ele pousa na 07, voo no 715. Tá 3171 para a cópia? Copia 3171. Autorizado Guarulhos, o nível 320, via Anfezulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita no perfil da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, interceptar Anfezulu 16. O controle 120 decimal 8, acione 5522. Para Guarulhos, decolta 10, curva direita, da El Lida, Lida Bridge, Pesulo no 6, de Belo Horizonte, voa Trive, Trive Posto de Caldas. Controle Salvador 108 e o transponder 5522, na 3171. Correto, 3171 da TAI, chame pronto pra puxar essa lá. Camarada, aqui pronto, 612, 3171. Três, chegada a Mari. America 980, fly head in Duna, intersection. Was that position Duna for America 980? That's right, sir. Descend 2000, QNH 1018. Down to 2000, 1018, in present position direct to Duna, America 980. Clear ILS, final approach. Report status, localized course. Cleared ILS, 10 American 980, thank you. Voo no 715 no solo ao 51, autorizado táxi via Alfa e...